Quem desacreditou, XD e Manopou, a fusão começou. Ratatata, quem desacreditou, XD e Manopou, a fusão começou. Anos se passaram, mas a luta continua. XD e Manopou, os guerreiros das ruas. De mãos calejada, aparência sofrida, cansada. Assim nós persiste na nossa caminhada. 10 anos de estrada eu carrego na bagagem, de lá pra cá ou daqui pra lá. A ideia é sempre certa, não posso vacilar. Conheço todo mundo, acho que sim. Mas uma pá de Zé Ninguém, que é Suzóio, nem mim. Na arena de fogo eu sou apenas mais um gladiador. Eu sempre corri pelo certo, morou? Ratatata, quem desacreditou, XD e Manopou, a fusão começou. Ratatata, quem desacreditou, XD e Manopou, a fusão começou. Retratos da vida que acontece no dia a dia. A dor e o sofrimento vai causando o pesadelo. A puta na esquina, muito louca de cocaína, trampando se pá ou vagando na matina. Olha só, consequência do desemprego. O mano perdeu a calma e se matou no desespero. Aquele senhor de idade empurrando o carrinho com a mão, correndo atrás de um troco só vendendo papelão. Quero ver se os curros existem pra viver no mundão. Pede esmola no farol ou trampando no lixão. Gente rica, safada, alma podre, arrombada. Não sabe o que é sofrer, sobreviver na quebrada. Deus é meu caminho, minha paz, minha vitória. A todos os irmãos, eu desejo muita glória. Enquanto a tia grita, filho, entra, vem pra dentro. O nóia queima pedra e cheira cola no relento. Maluco, se liga, essa é a nossa sina. Sofrimento, gente com medo. Retratos da vida, retratos da vida. E aqui em São Paulo, a Corregedoria da PM investiga o envolvimento de policiais na chacina que matou 7 pessoas no início do mês. 9 pessoas foram atingidas, 7 morreram. Entre as vítimas estava Laércio da Silva Grema, DJ do grupo de rap Conexão do Morro. Ratatata, quem desacreditou, XD e Manopou, a fusão começou. Ratatata, quem desacreditou, XD e Manopou, a fusão começou.